Olá, sejam bem-vindos ao Moscas Volantes, programa que tem andado ausente nos últimos tempos, mas que regressa com alta pujança e logo com os OCs de John Dwyer, que voltam este ano com Orc, agora que o D desapareceu do nome da banda. Ouvimos Paranoise, que abriu caminho aos Holy Fuck, e New Dang, tema incluído em Bird Brains, novo EP destes canadianos bastante apreciados por estas bandas. Seguimos agora com dose dupla para John Dwyer e os Damaged Bug com Unmanned Scanner, de Bunker Funk, também novo disco de mais um dos projetos deste bad boy. mais duas bandas a passarem pelo Moscas depois dos Damaged Bug, os B-Boys com Another Thing, do álbum já editado este ano, Data, e ainda os Rips com Delay, Warm Soda e Game of Undefined Love a rodar agora. Take your loss in the cause that you were dealt. Your mind, hard to say. I Don't Wanna Grow Up é o quarto e derradeiro registro de originais dos americanos Warm Soda. No entanto, Matthew Melton, o vocalista da banda, não perdeu tempo e tem já novo projeto, Dream Machine, que andarão por essas bandas lá mais para a frente. Por aqui passaram também os Teen Anger e Dawn. E agora, adivinhem quem está de volta? Absolutely, sorry. Facts Emerge é o 32º álbum de originais dos veteranos The Fall, ou melhor, do eterno Mark E. Smith. 11 temas, todos com títulos bastante originais, algo que sempre nos habituamos a ver no trabalho de Mr. Smith, em conjunto com a rudeza da sonoridade que também os caracteriza. Brilho de facto foi o tema que escolhi para passar no Moscas Volantes. Seguimos com os Institute e Too Dumb, do segundo álbum desta banda, Subordination, mais uma com o selo da Sacred Bones. Take it all, take it all, take it all. Tal como tinha referido há uns minutos atrás, Matthew Melton, vocalista dos agora extintos Warm Soda, tem um projeto de sonoridade mais psicadélica e prog, ao estilo dos anos 70, os Dream Machine. The Illusion é o disco de estreia e Weeping States foi o tema que rodou por aqui, de um disco que me parece ainda vai dar que falar. Atrás tivemos Who Killed Six, dos californianos Sextil, do segundo álbum Albeit Living. Magic Bullets com Able Bodies são os senhores que se seguem. Young Man's Fancy, dos Magic Bullets, é um disco gravado entre 2007 e 2009, mas que só viu a luz do dia em 2016 e que em boa hora chegou, pois são 13 temas que não se perdem no tempo. O Mosques Volantes caminha para o seu final e, como é quase sempre habitual por estas paragens, fecho com 3 temas sem cortes pelo meio, mais um. Ocean's Electric, The Chuck, abrem esta sequência final. Tema este que vem incluído em Frankenstein Songs for the Grocery Store, seguindo depois Small House Blues de Art Feinman e o Zemplifier com Cosmos Grooves of Triumph do novo Tripping with Mr. Faustus. How Do You Sleep dos LCD Sound System. 7 anos depois, de volta com o novo disco American Dream. Lá poderia haver melhor final. Fiquem bem. Thank you.